The blue ship attacks. From our side, all good. Logo 1170 para o táxi, 138 a bordo, até na Maceió, 4 horas e 20, a tona 1972, boa noite, autorizada, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari, chegada Mari, 050, voo 1972. Azul 4062, desça para 2 no pés, o ajuste no 0 no meio, autorizado sinal ILS, repórter estabilizado. Boa noite, Portugal 020, holding position 10 right side caution. Portugal 020, clear to line up and take off runway 10. The wind is 100 degrees 04 knots and altimeter setting 1016. Report airborne to Stan Company passing Duna position right now. Clear for line up and take off tonight 1016, Portugal 020. Para o táxi do voo 1098. 109 a bordo, conterna Fortaleza, com 2 horas e 44. Voo 1098, ponto de espera, turno noite decimal 95, ajuste 10 no meia para o voo 1098. Táxi de espera da 10, uma torre 2. 118 decimal 95, 1098. 1170, segue a aeronave da companhia até o ponto de espera. Torre 18 decimal 95, ajuste 10 no meio. Segue a aeronave da companhia 1895 com a torre, voo 1170. A DNS está 3600. Tá 3600, contato com a torre 1-1895. 1-1895, boa noite. Salvador, tá 3600, estabilidade LS da 10, tem baixado e checado. Tá 3600, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando que está livre, o vento é 1-0-0-0-3-9 e o ajuste é 10 no meio. Guardando pista livre, 10 no meia, tá 3600. 13600, livre pouso, pistão no zero, veto uma centena 039, ajuste no zero no meia. Livre pouso, pistão no zero, TAM 3600. Portugal 020, Airborne 852, contact departure control, frequency 120.8. 120, décima leste, Portugal 020, boa noite, obrigado. 1098, na escuta da torre. Confirme a pro e por quantas milhas? Então se levou a FATAP. Gente, voo 972 foi direto cá para explicar as informações. Obrigado. Passagem do Airbus da TAN, na curta final da 90, alinhar e manter o no 0, voo 0098. Ali mantém após o TAN pousar, voo 098. Taxi Line 2, level 370, Fuga Departure. Pedro Clan, level 370, Puka de Pacha, Portugal 020. Controle Salvador, boa noite, Oceana 6258, informação Bravo. Oceana 6258, boa noite, autorizando a chegada Mari. Esse mantendo em voo 060. 060, se possível, proa de Dunas pro 6258. 6258 vai seguir como número 4 na aproximação, mantém o perfil. 2228, livre no Parque Peixe no TAC. O 1170 mantém ponto de espera do 90. Mantém ponto de espera da 10, gol 1170, boa noite. Boa noite. 1098, mantém a cabeceira 10, aguardando instruções. Mantém 098. A 3600, solo 54, direita no 211 no solo. 3600, livrou, boa noite. 3600, Alfa Juliette para a remota 114 do quarto principal. Alfa Juliette para remota 104, passo principal 3600. Controle 4062. 4062 completa com a torre 11895 ao pouso. 11895, obrigada, boa noite. Voo 1972, após ETAP, se separa 2 no pés, o ajuste no 015, autorizado sinal LS, que é por ser estabilizado. M15, após. Está estabilizado, voo 972. 4062, continue a aproximação, aguardando pista livre. Cheque o trem. Ainda não está para ser travado, já checo 4062. Gente, 4062, reporte trem checado. Peraí. No 098, decolado ao 56, controle no 208. 208, 098, boa. Azul 424062 na escuta. Afirmativo, na sua escuta vai ser travou. Ambiente livre pouso, pistão no 0. Vento 1 no 00 grau 049, ajuste no 015 para o azul 4062. 1 no 015 ajuste, 4062 azul, autorizado pouso. 170, alinhar e manter no 0. Alinhar e manter no 0, gol no 170. Fox Passaré 2228, PA 256, estamos com 4 horas e 20, alterna Salvador. Confirmação POB, o 42228 da Passaredo. POB 56. Ciente autorizado o táxi até o ponto de esperada 1-0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 6, o Passaredo 2228 via parte principal. Via parte principal, 1895, Passaredo 2228. Salve, Salvador, boa noite, Azul 4062, vibrato não se escuta. 4062 da Azul. Alfa, Kilo, Pátio 3, pista, fique atento ao balizador. Sente, Alfa, Kilo para o Pátio 3, estou tendo balizador, Azul 1170, decolado aos 0300, chama o controle 1208. 208, voo 1170. Controle de Salvador, voo 1170, decolou. Voo 1170, contato radar, voo para o 370, saída Pucas e Par. 370, Pucas e Par, voo 1170. Possibilidade de dar para antecipar para o gol 970? Gol 970, temos três aeronaves efetuando na mesma saída que o senhor, até o perfil inicialmente. Ok, obrigado. Estabilizou o gol 1972. Gol 1972, contato para a torre 1895. Obrigado, bom dia, boa noite. Noite, gol 972, estabilidade aliás. Gol 972, continue a aproximação, aguardando que está livre. É, cheque trem. Gol 972. Semana. Passarelo 2228 é a torre. Escuta, está pronto. Totalmente pronto, confirma. Afirmativo. Autorizado a alinhar e decolar. Tem condição de alinhar via Charlie? Afirmativo. 2228, alinha e decola. Gente, via Charlie. 2228, o vento é uma centena 5 nós, hoje no 0 no 5. Boeing 737-800 da Gol, uma milha de terra. Autorizado. Gol 1098, chama Centro Recife, 125, decimal 45. 2545, 098, pô. 072. Vento é 1-0-0 graus, 0-4-9, Argentina 0-5. Livre pouso, pistão na 0. 7-2, livre pouso na 10, Juliano. Decolado ao 03, chama o controle no 208. 208, obrigado, boa noite. Bom dia. Controle, bom dia, passaria 2208. Passaria 2228, contato radar, só para o 80, é da Arbor Elefo. Ok, 180, Arbor Elefo, 2228. 2228, após 2000 pés, é autorizado direto Elefo. 2000 direto Elefo, 2228. Solo 06, direita no 211. Direita 211, obrigado, boa noite, agora 972. Estabilizou o cenário 6258. É 258, completa com a torre, 11895. 11895, 6258. Chinei 6258, é a torre? Prossigo 6258. Cheque trem? Acho que tá travado, 6258. 6258, Dol Chané, livre pouso, pistão 0, vento 0, 90 graus, 049, hoje no 0, no 5. Livre pouso, pistão 0, Chané 6258. Alô, Salvador, muito boa noite, eu vou... 1972, Alfa, Juliette, 62 no portão. Alfa, Juliette, para o 62, é o 972, obrigado, boa noite. Confirmando, 1972, Alfa, Juliette, portão 1 no 1. 1 no 1, vou no 972, obrigado. Bom, 1170, chama Centro Recife, 925, decimal 45. 2545, bola 970. Controle Salvador, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, autorizada a chegada à Mari, desça para o nível de voo 050. Chegada Mari 050, 6908. Vou direto Itap. Direto Itap, 6908, grato. Puxanã 6258, Alfa, Juliette, Portão 62. Controle Salvador 3170, informação, Brasil. 3170, autorizado a chegada da Mari, desse para o nível de voo 060. Na Mari para o 060, Controle 2228, assim que possível, gostaríamos, pode coordenar para o direto de conquista. Aguarde o passageiro 2228. 2228, obrigado. Controle Salvador 6908. Prossiga. É, por gentileza, poderia confirmar nosso número na aproximação? 01. Muito obrigado. Tá 3170, emite redução para 2509. Iniciando a redução, tá 3170. do 6908, desce para 2000 pés, o ajuste no 015, autorizado final, repórter estabilizado. 2000 pés no 015, repórter estabilizado, 6908. Área 2228, autorizado direto conquista. Direto conquista, 2228. Controle azul 6908, poderia confirmar o ajuste 1015? No 015. Obrigado, no 015. Então, 3170, desça para 3000 pés, o ajuste no 015. 3000 com 1500, então 3170. Iniciei redução para 2009. Chama a redução 2003170. Salvador. Boa noite, bom, 95. Autorização 3900. Torre 1895, bom pouso. 1895, 6908. Saída Puca, Jânio Aracaju. Recola da 10 esquerda, o código 5444 e o controle no 208. Azul 6908. Cheque o trem. Reporte visual Pucão. 9996, no meia, correto, chama pronto, pushback acionamento no 09. Janeiro 2228, chama Centro Recife, 128, decimal 8. 288, Recife, 2228. Repouso, pistão no 0, vento 090 graus, 039, o ajuste no 015. Ono 015, livre pouso, pista no 0, 6908. Sinal 90, 3170. Sinal 3170, completa a torre, 1895, bom pouso. Obrigado, senhorita, excelente noite. De Salvador, muito boa noite, 3170, final 90. Do 3170, continue a aproximação, reporte visual com o campo. Confirme? Da 3170, continue a aproximação, reporte visual com o campo. Ah, afirmativo, reporte visual, da 3170. Logo 9996, livre no 09, chamo táxi. Autorizar pushback após o táxi no 990. 170, aguardando que está livre. Na 6 escuta, senhor, sinal de 4 milhas. Azul 6908, direito no 211, solo 26. Direito 121. 1211. 211, obrigado. Vento é 090 graus 02 nós. O ajuste é 1015, livre pouso, pistola 0, para o 3170. Livre pouso no 0, tá 3170. 28 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte ali antes da Juliette, 6908. Confirmando o azul 6908, Kilo Pat 3, 3 Lima, posição. Kilo Pat 3, 3 Lima, 6908. 3170, direito no 211, solo aos 28. Muito obrigado, senhor. Excelente noite. Salvador, tá 3170, boa noite, tá com o seu Alfa. Tá 3170, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, tá 3170. Confirmando, prossegue Alfa, aguardando antes da Juliette, o 3170? Afirmo. Para o táxi, gol 916, 122 a bordo, 3 horas e 30, alternando Maceió. 9916, autorizado táxi do departamento principal, Índia, considera a torre no noite de sinal 95, o ajuste no 015, ou no 9966. 9966. Táxi, no ponto de espera de Índia, gol 916. Dá 3170, solo voltando. A escuta. Vai dar passagem ao Boeing 737 da Voa até a ponte espera. Após ingresso Juliette, sua posição é remota 1-3 do pátio principal. Positivo, remota 1-3. Cedendo passagem à aeronave da Gol, dá 3170. Salvador, boa noite, vou 199916, ponte esperador no coração. 19916, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento é 090 graus 039 e ajuste no 015. Autorizado a alinhar e decolar a pista 96, vou 199916. Controle Salvador, boa noite, gol 991, decolando a sua escuta. Gol 991, contato radar, Sobe 390, saída PUCA. Sobe 390, saída PUCA, gol 991. O 9916, decolado aos 34, controle 1208. Salvador, poderia coordenar a voa com o centro Recife, voa direto Aracaju, por gol 9916. Tá, e o gol 9916. Gol 9916, Recife solicitou que o senhor mantivesse perfil da saída, porque tem um tráfego descendo em Aracaju. Excelente, mas deu perfil no 9916. Bom 99 no meia, chama 125-25-4-5. 125-45, voo 99 no meia.